Caminho com vários loucos nessa estrada. Experiência de vida, atenção redobrada. No tudo ou nada é respeito com os parça, com as mini, com as mano, ainda mais os quebrada. Onde passa minha mente sempre me diz pra manter a postura. Humildade e conduta é cultura de rua, onde as leis do país não servem pra poder o eu. Me sentindo Luke Cage derrubando todas as barreiras. Tô muito mais real que a tinha atravessando as fronteiras. Vejo que tudo aquilo que aprendi referente a compromisso serão palavras falsas se eu não pratico. Amigo, pois na terra do nada só vivem de farsas pessoas que fala e não faz nada. Maluco, repara nessa caminhada, o mundo que gira e não para. O Zé se engasga com a própria palavra, com o ego se entala. Aprendi nas vielas da vida, meu chapa, que a humildade te leva onde a falsite não passa. Vaza pelas beiras minhas palavras, erros cometidos, parça. Aprendo que melhor que eu sou eu, com os outras quality não se compara. Quem tem peito, os reaças que com máscara se disfarça. O tete a tete ainda melhor forma de resolver as paradas. Eu não tenho nada, mas tenho tudo. Na minha barra tem muito conteúdo. Minha vivência já diz tudo. É humildade e respeito com esse escudo. Licença pra poder chegar, humildade e respeito em primeiro lugar. Não vem com suas histórias tortas, não é qualquer papo que eu vou abraçar. Conceito com a velha escola, respeito com os mano da nova também. Conquistando o meu próprio espaço, sem dever nem humilha ninguém. Então vai, fala da nós, fala mais que tá pouco. Enquanto vocês fala, ei, a nós tá fazendo o dobro. Eu tô sumido, mas não tô parado não. Tô trampando a milhão pra fazer meu milhão. Meu bonde não para, meu bonde é problema. Carteira assinada é os ladrões de cena. Não mosca senão nós te apaga. Não breca senão nós te amassa. Virando as curvas sem seta. Com 100 mil na mala do Jetta. Os empresários querendo o contrato. Os inimigos querem minha cabeça. E eu só querendo contar nota. E um fim de semana no 5 estrelas. Se tentar pegar vai comer poeira. Tô passando mocado pela fronteira. Pesado, sinistro, com tudo de ouro. Com a peça na cinta, os malote no bolso. Ei! Com a peça na cinta, os malote no bolso. Eu não tenho nada, mas tenho tudo. Na minha barra tem muito conteúdo. Minha vivência já diz tudo. É humildade e respeito com esses putos.